inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo ser na calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo a vida. Tô preparada pra trocar a vida de... Preparada pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável. Preparada pra abrir mão, cara de Maragogi. E se for preciso, tô disposta a mudar. Eu e pra sempre. Já vejo no futuro o seu beijo sem na calmaria. Eu procuro no fim do meu dia.